Passando através do portão 7, o mesmo passará a retaguarda após iniciar o 3859. Juliette, Tango Zulu, a intenção é no pátio, prosseguir pátio 3, confere? Da presente até a Papá, reporte para o cruzamento, da 1735. Mantenha o ponto de espera aguarda, Juliette Brasil. Bom, só para informação, o Tango Charlie vai prosseguir para EBTA. Change India Tango Charlie, mas prossegue para pousando a zero, confere? Afirmativo. Change. Ocean é 6312, tá com 128, controle no 208. 208, bom dia. Controle de Salvador, aquele muito bom dia, Ocean é 6312, agora você foi. R-6312, bom dia. Contato radar, se mantém nível de voo 350 via Puca. 350, mas eu curto se eu vou provar mais à frente, vou chamar R-6312, querido. R-6312, após 2000, vou exame inicialmente. Vai ver o exame, obrigado. O nome 630 estabilizou? Na Lima, chama o Sol, Lino, 21.9. Correio, Guardião 07. Adião 07, prossiga. Mantém aqui um sobrevoo por 2 minutos, uma vertical do parque de exposição, observando a aeronave na 190 na final. Papapá, Vitor Romeu, Oscar, que está efetuando desvios? Negativo, cara. Eu sou... está... É, qual a coisa que está mantendo? Mantendo a 040. A Star Mari seria Mari após Mari Itap e após Itap Duna. Você está mantendo a proa 035. Após Itap seria proa de Duna. Duna está à sua direita, proa 070. Estou corrigindo aqui. Se já pronto para prosseguir para o pátio militar. Tente, Guardião 07. Prossegue linha do litoral. Cruza a 1735. Mantenha-se através da Torre Norte, da Torre Nova em construção, aguardando para prosseguir para o cruzamento direto para o hotel, ok? 707. India Tango Charlie, controla 129, livre à direita, 121, decimal 9. 1219. Bom dia, Guardião 01, prossiga. E ILS XR da pista na 0, informe estabilizado. Bom, ela é estabilizado ILS na 1 na 0, retorno lá. O Guardião 07, através da Torre Nova, através sul, aguardando para a parte militar. Gente, mantenha o setor e aguarde. Gol 1630, livre de pouso, pista 10, vento 220 graus com 59. Livre de pouso, pista 1630. Romeu Serra, Índia Alfa, controle Salvador. Acho que eu não Serra, Índia Alfa, voe pelo, após pelo Duna. Pelo, após pelo Duna. Serra, Índia Alfa. Gente, aguardando para... Estima quando pronto para decolagem. Estima aquilo do controle. Mas boa também, aquilo do... Vai manter o nível de voo 060? Vento 220 graus com 49. É, a gente entendeu que após o pouso prossegue direto para o pátio militar, guardião da cidade. Timo, vou surgir ao plano, Aracaju, 090, saída Conde, Juliette Tango Zulu. Número 3, Juliette Tango Zulu para cópia, reporte ingressando no Pátio 3. Reporte para o pessoal. No 630, no solo agora aos 32. Vem para a direita no 21, décima lado. Direita 21, não, é 630. Guardião 07, reporte quando no solo controlado. Vai cortar. Tá na Juliette? Tango Charlie, visual com Charlie 402, ingressando no pátio à esquerda. Acima aqui, ultrapassado. Gente, ingressa agora Juliette, contorna o pátio principal. Lima, Mike e até Quebec. Quebec mantém a posição e chame torre 1-8 desse maravilhoso. Camarada, vem. 3, 2, 4, 3, 2, 1. Juliette, Tango Zulu. Reporte. Posição, aguarda o instante, qual é o número 3? Alô, 630, livrou. Nação de chame torre 1-8, decimal 95. 2-1-9-5, obrigado. 3-0. Aqui, ó, é o guardião 01. 663.0-0. Bom dia, tem 3663, mantém ponto de espera, aguarde. Mantém ponto de espera, tem 3663. Guardião 01 na escuta permanente do controle. Escuta permanente, Guardião 01. Terra Índia Alfa, vetor radar para final ILS, curva à esquerda para o A205, tem como limite localizador. Desça e mantenha 3 mil pés. Esquerda, 205. Capaz de escapar desse, mantenha 4 mil pés. Ajuste permanece no 08. Descendo para 4 mil no 08, capaz de escapar. Uhum. P18, parte via Índia, ponto de espera 195 a torre, então 3259, um bom dia. Bravo Delta, decolou 34, controle no 20, decimal 8. 208, Bravo Delta. 2585, Chanel 63, bom dia. Efetivo, 126, decimal 85, primária e secundária 12545, Chanel 63, 12. 1268, 12545, Chanel 63, 12. Essa direita na Mike, na Quebec, torre 118, decimal 95. Uno zero zero via saída coral. Acertando a coral, Bravo, Bravo Delta. Então 01, qual será o local de sobrevoo? No centro da cidade, já. Meia sete sete, após conforme rota, nível 160, decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída coral, aciona 0275, controle 120, decimal 8. Autorizado nível 160, via Golf 677 para Porto Seguro, decola da 10, curva pela direita, perfil da coral 0275, no transponder, controle 120, decimal 8, 2770. 137, 1018. Ok, this is 050, my arrival. 1018 QNH and 606. 3, remota 12, pronto, cópia. Tá pronto, cópia, 2223. Passaria do 2223, autorizado Vitória da Conquista, conforme rota, nível 180. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída Arbor, Elefa. Aciona 5473, controle 120, decimal 8. Ok, 180, conquista conforme o plano. Decola da 10, direita, Arbor Elefa, 5473, transponder 208, controle 2223, está pronto para o posicionamento. 02223, remota 12, autorizado, chame táxi. Autorizado, chamarei. Vitor Romeu Oscar, confirma o pátio? Gente, segue via Alfa, mantente da Juliette, Vitor Romeu Oscar. Juliette Bravo Delta, vou direto Coral. Direto Coral da presente, Juliette Bravo Delta. Taurinho. Vamos lá, abraço aí, bom voo. Tá, Juliette Papá, desse mantenha 3 mil pés aguardando a autorização para o ILS. Descendo para 3 mil pés, aguardando a autorização. Papá, Juliette Papá. Papá, o meu Serra de Alfa para o localizador por via esquerda para o A130, informe estabilizado. A130 para trás estabilizado, Serra de Alfa. Direto esquerda, 120, Serra de Alfa. A130, Alfa. Controle Salvador, Rio 9811, cruza nível 190, autorizado até 170, informação Papá. Rio 9811, bom dia, senhor, identificação via chegada Mari, desse mantenha nível de voo 060, altímetro 108. Altímetro 108, desce via chegada Mari até o nível 050. 060. 060, obrigado. Salvador, 01. Rádio 101, prossiga. É porque deve acender para mil pés, né? Essa posição tá. Prezado, se mantiver esse setor, o Rádio 101, 1 mil pés na escuta permanente do controle. 1 mil pés, escuta permanente. X39, controle na 208. 1208, vai chamar, bom dia. Bom dia, sendo identificação via chegada a Mari, desse mantenha nível de voo 070. Luzulu, autorizado Aracaju, via Golf 677, nível 090, decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue peixe de saída Conde, aciona 0273, controle 120, destino 8. Faz bom trabalho. Avançando 3663, bom dia. Avançando 3663, bom dia. Contato radar, se mantém a nível de voo 340, via Dael. Via Dael, 340, subindo 3663. 3663, desconsidere via. Está autorizado, é presente voar Leda. Está presente voar Leda, 3663. Papai Juliette, papai, está excepcionando de via? Dá cancelamento, hein, ó. Plano modificado agora aos 40. Prossegue final da 17, a parte curta final. Prossegue para final da 17, Alfa. Papá voa e Duna, em descida para 2 mil pés, autorizado sinal ILS, informe estabilizado. China 08, Mongol. 28, pátio Índia e 1895, obrigado, bom trabalho. Tenente View 3000 feet, altimetro 71018. Salvador, bom dia, Força Aérea 01, informação Quebec. Força Aérea 01, bom dia, senhora identificação via chegada a Mari, desse mantenha nível de voo 080, altímetro 0-8. Para 080 via Mari, Força Aérea 0-8. Andy 606, veio com a Salvador Approach. Qual é o radar para a Madrid? Andy 606, clear down until 3,000 feet. Altimetro 7, now 1018. This is 3,000, and altimetro 1019, on the 606. Rio 9811, desce, mantenha 4 mil pés, voe Itape, Itape, intercepta Itape. Para 4 mil, voando Itape, 9811. Voo 9648, desce, mantenha nível de voo 050. Papa Tango Lima, Kilo Zulu, serviço radar encerrado, mantenha nível de voo 100. E para serviço de informação de voo e alerta, centro Recife 126, decimal 85. Adoro o Tango, 38 graus. Nossa, nós vamos passar aqui o desvio de 20 graus à esquerda para levar informações e já retorna em mais 5 milhas para a Pro Ideal. Gente, Juliette, Bravo Delta, está autorizado desvio após voo e coral. Após coral, Bravo, Bravo Delta. Torinho? Ô, seu, é 245. 200 graus com 5 nós. Além da qual, passarela? Eleva, Sérgio. 3859, contato radar, se mantém nível de voo 360, via saída A. Ok, pode ir alguma posição à frente? Não tem perfil de saída, guarda. É, tá. Falou, guardião 101. Guardião 01, não prossiga. Tá precisando prosseguir para o setor de Itapuã, cara. Guardião 01 está regressando para Salvador? Negativo. Só prosseguir para o setor de Itapuã. Guardião 01, aguarde transferência de comunicação. Vai escutar. And 606 to reduce 190. Papá Juliette, Papá ultrapassou o curso do localizador, confirme? Sim, já interceptando o localizador, passou dona, tá na proa de externa, interceptando o localizador, Papá Juliette, Papá. Gente, Papá Juliette, Papá, completa a sinal do procedimento, chame torre 198, decimal 95. Gente, completando a sinal do procedimento, chamará 1895, Papá Juliette, Papá. Avião 01, chame torre 198, decimal 95. 1895, grato. And 606, clear down until 2,000 feet, altimeter setting 1018, clear the final, ILS X-ray 1A10, report on the localized course. Ok, this is 2,000 feet on the localizer, or 1018, report on the localizer, and 606. 3259, voe Elefa. Elefa, muito obrigado. 9891, reduza para 1,90 nós, desse mantenha 3 mil pés. Está livre da restrição de altitude em TAP. Aqui, para 3 mil pés, livre da restrição em TAP, reduzindo para 1,90 nós. Liga 9891. Já passou os pés. Rodou, guardião 11, não? Guardião 01, mantenha sobrevoo sobre o farol de Itapuã, confere? Sim, Matheus, senhora. Vamos estar no setor sul da frente do Papai José de Papá. Gente, mantendo a minha escuta, caso necessário afastamento, ok? Mantenha o farol de Itapuã, reporte quando regressa para Pouso. Sim, Matheus, vamos reportar. Daqui vai prosseguir em patrulhamento, não entrar lá para Salvador, não. Passaria 223, curva esquerda e chame o controle 120.8. Ok, 208, obrigado. 427 no 4, tá acionado, 5 horas de autonomia alterna, Serra Bravo mais 1 kg. Seu bem 49. 427 no 4, autorizado, táxi, via parte 3, parte 1, Índia, até o ponto de espera, chame torre em 118, decimora V5, ajuste no 018, morro. Índia, lá no ponto de espera, chama 295 graus, 427 no 4. 190, Papá Juliette, Papá. Vitor Romeu Oscar, a intenção é prosseguir para parte 4, confere? Ingresso via pista, prossegue parte 4. Afirmativo, Centro Recife, frequência 125.1, bom dia. Bom dia, 251. Salvador, the 606 on the local line. Eu sei, call now, contact final the tower, 118.95. Tower 119 as 11895, I'm 606 again. A 891 desça para 2.000 pés, está autorizado o sinal ILS, informe estabilizado. Para 2.000 pés, trabalho estabilizado. E na 891. Approach and standby when advocated. Pode approach, standby when advocated, na 606. Desça para Juliette, no final aos 47, livre direito no 21 decimal 9. Juliette, estamos em Lua, informa que eu tenho mais uma aeronave em aproximação, um Mike Delta 83, para pouso na 1-0. Comandou, Guardião 01. Guardião, para CIA. Igual com tráfego já no bloqueio de Simbra, está prosseguindo pela linha do litoral, em patrulhamento Salvador, na sua escuta. Sérgio, o Guardião 01 na intenção é afastar o campo, prosseguindo pela linha do litoral sul? Afirmativo, está afastando o céu. Confirme a... até onde o senhor afasta? Vai prosseguir para o continente, para a cidade. Sérgio, aguarde transferência do Guardião 01. Vamos escutar. Passarelo 2223, vetor radar para evitar tráfego, curva à direita para o 29, proa 300, tem como limite nessa proa 15000. Proa 290, ou 2223, passarelo. Solo 6311, centro de informação de ADEC, não precisa da atualização, Guarulhos. Xané 6311, bom dia. Guarulhos, autorizado, depois do Luno 0, após conforme rota, nível 360, decola da 1-0, primeira curva à direita, segue perfil de saída da El, Leda, Motiva, aciona 5042, controle 120, decimando. 909, desse, mantenha 2.000 pés. Tráfego que o precede na aproximação agora 12 horas, 7.5 milhas, um Boeing 762. Gente, 2.000 retos, recordamento. 042, controle 1208, 63. 13 no 1, contagiamento correto no portão 2, reporte para o pushback assinamento. Papai Juliette, papá, segue Lima, Mike, na Quebec, mantém a posição e chame torre 118 desse 95. Boa. Entre o Lu, mantém a posição. Guardião 01. Guardião 01, prossiga. É patrulhamento da sua escuta, senhora. Guardião 01, qual será o próximo local de sobrevoo? Vai se mantendo nesse setor aqui, próximo ao centro da cidade. Zero 06 underground at 50, located by right and contact ground 11 at Mount Ida. Salvador, bom dia, visitando 606, rango 1 bucket. 96606. Taxi via Alpha, report before taxiway Juliet. Taxi via Alpha, report taxiway Juliet, under 606. 22, para 0, informação. Economia 21, oceano identificação via chegada bom, que desça até 4 mil pés, ajuste no 08. 4 mil pés, ajuste no 08. Até a mata, reporte de volta à pista. Avião 01 no controle. Escuta, senhora. Bom dia, o gol 648. Uma milha e meia do Intercar, meia lenta. Bola 648, ajuste no 08, número 2 para pouso, continue a aproximação. 648. Avião 01 no voo e com rumo do bairro do Rio Vermelho. Rio Vermelho. Autorizado a final ILS, exceda pista no 0, curso aérea 01, informe estabilizado. Curso aérea estabilizado 01. Décima parte, décima parte, acionar a frequência livre, bom dia. 398 no 1, solo 52, direito no 21 no 9. Antes da alfa, chama o sol, ok? 1219. Aqui 1219, tá? Você tá para lá, né? Ô, Salvador, muito bom dia. O 2065, Parque Bad, coordenação Guarulhos. 28 no 1, prossegue via alfa, a retaguarda da aeronave na alfa, e mantém a posição da Kilo agora para ingresso. Ativo, prossegue de alfa, manter a posição naquilo para ingresso no parque. 98, 1. Taxa de 2770, 62 a bordo, 4 horas, Aracaju. 2770, segue táxi via parte principal. Pessoal, segue táxi via parte 3, já pode para ingresso no parque principal. Rádio 3 reporta para a ingressão principal, 2702. Alô, Salvador, voo 2065, bom dia, com a Quebec, coordenação Guarulhos. 065, seguinte para Guarulhos, prepare saída da EA, aguarde 4. É, uma escuta, aguardando. 5605, é Juliette, seguinte, voa 1. Juliette, 1-1, 1098 no 1, quilo, pátio 3, agente a sinalizadores, 1098 no 1. Ingresso via quilo para o pátio 3, 1098 no 1. Sanja, ingressar via Charlie para agilizar? 1090, mantenha nível 1. Espero voo e bomb para a chegada bom, se aposta no ideal de descida. Ah, eu vou ter já para o ideal de descida. Joker 26, autorizado descer até o nível de voo 060, altímetro no 08. 060, altímetro no 08, estabilizado de LS no 0, com 001. 001 na torre, 198, decimal 95. 1895. 48, prossegue via alfa, chamamento do Juliette. Alfa, 610. Voo 2065, copia, Guarulhos? Copia. Voo 2065, Salvador Guarulhos, 340 autorizado, direito 190. Recordando 0, primeira curva à direita, saída da EL, Lida, Motiva. 1208, controle, 5063, o transponder. Podemos transponder? 5063. 340 Guarulhos, é o transponder voo, decola e eu presumo 1-0. Decola da 1-0, dizendo que o VGA está da EL, Leda Mótica. Controle 120, são 8, código transponder 5063. Encontra-se na posição 1-0, pronto para pushback. Voo 1-0. Posição 1-0, após a 40 equipe de solo, que após a aeronave da antes parquear na, no portão 11, à sua esquerda, está autorizado pushback no portão 10, chamando o taxi. Posso partir na 09 à esquerda, só autorizado pushback e reportagem. 2 de atenção. Muito obrigado, conquista. Salvador, bom dia, 0770, número 2, no ponto 40 da Mazaro Pronto. Juliette, Tango Zulu, decolado 56, controle no 208. 208, Juliette Tango Zulu. Azul 2770, bom dia, mantém o ponto de espera. Mantém 2770. Controle, Juliette Tango Zulu, decolou na sua escuta. Passamos de leste, estamos Zulu, bom dia, contato radar, subi, mantém nível de voo 090, após 2000, direto Conde. Após 2000, direto Conde, Juliette, estamos Zulu. Gente, no 220, aguarde instante, a gente vai verificar com a sala S, se é a mesma coisa do seu plano, o Jean Romil. Tem apenas a matrícula da aeronave? O 648, ingresso Juliette, portão 01. 01, 648. Sobre a 2000 autorizado com a Bonfi. Bonfi para interceptar a chegada da Bonfi. Vou perder. O Azul 2714 aguardando a postar. 27 aguarde. Delta controle. Assunta solita, procura. Afastado de Salvador 5,6 milhas e oeste. Há 4 milhas para Coral, tem serviço radar encerrado. Chame o controle Delta em 120, décima 1. 01, Delta, graças e leve para Delta. Apoio para Charlie Sierra Romeo, confirme apenas o passo que se encontra. Gente, boa estante, papel. Abate a Sierra Romeo, Pate 5, copia para Veracruz. Salvador Veracruz, 500 pés, decolado a pista 17, com curva à direita, via litoral, 1208 controle, 0133 no transponder. M250, bom dia, sem identificação via chegada Mari, desse mantenha nível de voo 050, altímetro no 09. M250, inicialmente mantenha o perfil da estação. Boa, 2223, condições de manter o nível 160 final. Passarelo 2223, cruza nível 140, coordena com o centro Recife, frequência 128, Alterna, 126, decimal 0, bom voo. 288, 260, obrigado, boa. Sou o autorizado TAT, se aposta no papá. Azul 27 no 4, autorizado decolagem. Pistão no 0, vento variável com 5 nós. Pode autorizar, Azul 27 no 4. Valeu. Azul 2770, Lima mantém pistão no 0. Ali, mantendo a 7 a 0. Já arrumei, já na pistola. Autorizou a colagem da primeira chamada, já. Estimativo, autorizado o ingresso da pista, prossegue com o litoral sul. O vento é variável, com meia dúzia de nós. O Thiago Serra Romeu é forte fora do solo. É forte fora do solo, já. Romeu já fora o sol, senhor. Charlie Serra Romeu, decolado aos 02, prossegue pela linha do litoral sul, aguardando transferência. Prossegue pelo litoral, aguardando transferência, grato. Azul 2714, decolado aos 01, 1301, no controle no 208. 208, boa. Salvador 2714, bom dia. 2714, bom dia. Contato radar. Subi, mantenha nível de voo 160 após 2000, curva esquerda na proa de Momo. 160, tá livre das restrições? Tá livre da restrição. Subi, mantenha nível de voo 160. Azul 2714. Ok, após 2000, como perfil da Momo, livre de restrições da 2714. Graças a Deus. Joker 26, desça e mantenha 4 mil pés de ajuste no 08. 4 mil ajuste no 08, já foi do Zé. Senar 6250, vou em ITAP. Em ITAP, intercepta a espaço. Pastor de Salvador, bom dia, o Papa Charles Serra Romeu. A Papa Charles Serra Romeu, mantenha-se em condições visuais 500 pés. Litoral Sul de Salvador, reporte no Través Farol da Barra. Passa lá no Través Farol da Barra, já. Ave com 5 nós. Autorizada a decolagem do 2770. 621, informa um helicóptero da Polícia Militar, mantendo 1 no meu pé ao sul de Duna, não interfere com a sua aproximação. É, que bom, no 621. Bono 094, passando 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2065, bom dia, mantém o ponto de espera. Mantém. Okay. 770, decolado 05, controle 1208. 208, boa. Controle Salvador, muito bom dia, Azul 2770, decolado coral. O 2770, bom dia, contato radar, subi, mantenha nível de voo 160, após 2000, vou ir direto coral. 160, Fábio mantenha, após 2000, vou coral, 2770 da Azul. 621 me estabilizou? Estabilizado, 621. Para a torre, 198, decimal 95. 295, bom trabalho. Salvador, Jota 26, poderia continuar o procedimento? Jota 26 e LS-X-Ray para a pista 90. Jota 26. É, Salvador, boa tarde, 3-8-9-A com informação CDEC. Na 3896, bom dia, senhora identificação via chegada da Mari. Desse mantém a nível de voo 070, altímetro no 08. Ok, bom dia, voo 0. Nível 070 via Mari, ajuste no 08. Via 311, botão 2 autorizado, chega para o DAC. Autorizado, chamará para o DAC. Via chegada Mari, desse mantém a nível de voo 070, altímetro 1098. Afirmativo, o 1018 para o 070, e o acelerado 3896, acione a identificação. Senar 6250, desse mantenha 2 mil pés livre da restrição de altitude em TAP, o altímetro 1098. Desce para 2 mil, livre da restrição em TAP, 6250. 2-1, pouso autorizado, pistão 90, vento variável, 7 nós. Repouso pistão 90, igual no 621. Voo 2065, decolado 09, controle no 20, decimal 8. 208, voo 208, mantenha 4 mil pés na Pro de Bonf, após Bonf e Pelô, aguardando para descer. 4 mil, Bonf, Pelô, JBZ. Onde eu vou? 2065. Voo 2065, bom dia, contato radar, CB mantém a nível de voo 340, após 2000, voo Leda. Só para 340, após 2000, direto Leda, voo 2065. Senar 6250, informa um helicóptero da Polícia Militar ao sul de Duna, mantendo Duna, meu país não interfere com a sua aproximação. Sim, obrigado. Avião 01 no controle. Escuta, senhora. Considere Guardião 01. Escuta, controle. Considere Guardião 01. Ah, ok. No 621, sol aos 10, direita no 219. No 9, 621. Salvador, vou no 621 na Fox, bom dia. As 4 reduza para 240 nós. Alfa, Juliette, 9, gol no 621. Chané 6311, pronto, meu meu 170, autonomia 440, alterna Galeão. Chané 6311, segue via Engen Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1, 1895, CNH 102. Alfa, foi. Salvador, gol 630. Gol 1630, Salvador Recife, 370 autorizado, via rota. Decolador 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. 1208 controle, 5075 transponder. Autorizado, registro 370, decola curva esquerda na saída Buca, transição Caju. Controle 1208, transponder 5075, voo 1630. Correto, chame para pushback acionamento, voo 1630. Tomara. Zuno 1, autorizado alinhar e decolar, pistão 10, vento variável, 5 nós. Autorizado alinhar e decolar, pistão. Guardião 07. Prossiga, Guardião 07. Está acionado no Pátio Militar, base aérea. Atenção, é o atacamento aéreo para o Pátio do Graé. Gente, a intenção é decolar pelo setor norte, prosseguir para o Graé. Prima chuva, então decola para o setor norte, o Guardião 07. Sente decolagem pelo setor norte, prossegue pelo setor norte sem interferência com o eixo da 1-0. O vento variável com 7 nós, altímetro 1-0 no 8, aposta fora do solo, Guardião 07. Vai passar, 07. O Xamé 3 no uniforme, o tráfego decolando do pátio militar para o setor norte. Sem interferência com o eixo de decolagem, o helicóptero da Polícia Militar local não interfere com a decolagem aqui. Guardião 07. Já escuta. Está solicitando taxiar até o ponto de espera do 1-0 e decolar a partir daquela posição com a proa do Graé. Gente, prossegue com táxi até o hotel e reporte na mesma. 07. Bom dia, 6250. Continua 6250, ajuste no 0 no 8, continua a aproximação, guardando pista livre. Guarda, 6250. Controle, eu vou 2065. Voo 2065. Voo 2065, prossiga. Cidade Afro atendida presente. Voo 2065, coordene com o centro Recife em 125 decimal 1, bom voo. Na 3896, desça e mantenha 3 mil pés e chame o controle final em 119 decimal 35. Guarda Zuma 5, controle 120 decimal 8. 120 decimal 8, a Xené 63, eu não obrigado, boa tarde. Controle de Salvador, bom dia, Xené 6311, decolado, saída da El, Mótima. Xené 6311, bom dia, contato radar, subiu, mantenha nível de voo 360, via da El. Vendo 360, Xené 6311. Se possível, solicita voar direto, Mótima. R6311, autorizada após 2000, inicialmente lida. Após a direita, direto lida, China 6311. Salvador, eu vim para o 2770, prossiga. Você não precisa da coordenação para o esporte seguro? Aguarde e mantenha coral. O 2714, controle. Você está voando direto barreira? Negativo. Pelo perfil previamente formado, Momo, Código, Trote. Não, nos planos de voo consta Momo, após Momo, Código, e após Código, DCT, barreira. E voa direto barreira, já presente, no 2714. O 2770, vou ir direto por seguro. Vou por seguro, 2770. Salvador, para o grupo de Zulu, acabou a sirene Paraguaçu, 500 pés, decola da 107, com proa noroeste, 1208, o controle Salvador, acione no transponder 0132. Zero único. Agora estou esperando a transferência para a torre. É, acione o comando em risco, Charlie Alfa Tango. Quando estou antes para chamar a torre, acione o comando em risco. Bom dia. Bem, Salvador, Jota 26, final para o segmento aliás, aproximação travada. Jota 26, ajuste no 08, continua a aproximação, guardando pista livre. Jota 26, guardando pista livre. Alô, bom dia, Oxana 6250, lembrando. 6250, táxi via Alfa, chamamento da Juliette. Alfa, da Juliette, Oxana. 500 pés, não necessário com aproximação. JD6, paciente. Torre, autoriza o cruzamento da final da 35? Confirma, Guadião. Autoriza o cruzamento da final da 35. Certo, autorizado o cruzamento, mantendo o setor sul. Informo tráfego em aproximação para pouso 1-0, mantenha o setor sul, ok? Mantenha o setor sul, guardião 07. Joker 26, pouso autorizado, pistão 1-0, vento variável, 7 nós. Joker 26, pouso autorizado. Joker 07, na escuta? Na escuta. Atenção, após a passagem do tráfego na pista 1-0, prosseguir para o Grande? Afirmo. Gente. Oi, bom dia, Gono 094, na final do 1-0. Gono 094, bom dia, ajuste no 08, continua a aproximação, guardando autorização. Guardando autorização, Gono 094. Autoriza na retaguarda do tráfego na curta final pro GRES? Afirmativo, Guardião 07, agilizando a medida do possível, retaguarda do tráfego, atento à esteira, reporte no solo controlado do pátio do GRES, o vento é variável com 5 nós. Sente a retaguarda do tráfego, não vai interferir o Guardião 07. Livre acionar e postar aqui, Charlie Alfa Tango. No 094, informo tráfego, setor sul, 500 pés, um helicóptero da polícia local, não interfere com a aproximação. Continua a aproximação com a autorização, no 094. Aceito do tráfego, no 094. Informação, Quebec. 02591, bom dia, senhora identificação, voo Imari. Imari intercepta, tá? Está autorizado a descida até o nível de voo 050, altímetro no 018. Afirmativo, está autorizado direto o Mari, descido até o 050, o Força Aérea 25, no ajuste 28. 7, estamos Zulu controle. 7, estamos Zulu controle. A 8 milhas para Conde, tem serviço radar encerrado. Mantenha nível de voo 090, chame o controle Aracaju 120.3. Juliette, estamos Zulu. 06, obrigado. Soldão, Guardião 01. Prossiga, Guardião 01. Tem as 10 horas, 09, em procedimento de aliança, está retornando para o campo, gente, por favor. Guardião 01, no ciente, aguarde transferência de comunicação. Vai escutar. 094, pouso autorizado, pistão no 0, vento variável, 62 de nós. Ele pousa no 0, gol no 094. Sante Alfa Tango, autorizado táxi, aporte um ponto de espera para ingresso. Correio de Salvador, bom dia, 3896 da Tama, final de 8 milhas e meia, dá 1 no 0. Tá, 3896, ajuste no 0 no 8, continua a aproximação, número 2 para pouso. Sente, manter ponto de espera, Thiago Alfa Tango. Sente, Guardião 07, Tolu, os 2-3, frequência livre. Tolu, Guardião 01. Guardião 01, no ajuste no 0 no 8, reporte vertical do farol de Itapuã. 1-0-1-8, um reporte aí, Itapuã. Salvador, gol 630, pronto no ponto de espera, 1-0. Gol no 630, mantém o ponto de espera. Mantenho, 630. 2770, autorizado nível de voo 180 como final. 180, Zulu 780. Guardião 01, eu acho quando o visual com o Airbus da TAM na curta final da 1-0. Tem um Airbus aí, 7 horas, então. Gente, Guardião 01, tem condições de cruzar o campo, cruzar o eixo da 1-0 e retaguarda do tráfego, atento às três turbulências? Afirmativo, vai prosseguir como número 2 da retaguarda, sem interferir. Gente, cruzando o Airbus da TAM, atento às três turbulências, aposta na curta final, pouso no Greia. Atento às três, para o cruzamento, repassará. Mas calma, para o Brasil. Guardião 01. Bono 094, sol 224, direita, Foxtrot, 121, decimal 9 ao sol. Direito, 29, agora. Chafa, Charlie Alfa Tango ali, mantém puxando 7. Gente. Bono 094, segue Alfa. Juliette, portão 1-0. Alfa, Juliette, portão 1-0, 1-0. 9-6. Gente, um minutinho para a decolagem. 39-6, forma o tráfego à direita, sem interferência do polícia local, não interfere, ok? Calha Fatango, prossegue com decolagem para o noroeste, o vento variável com meia dúzia de nós, 1018 altímetros. Calha 01, uniforme tráfego de Glanda 107, com o noroeste, prossiga para o Braé, o vento é variável com meia dúzia de nós, 1018 altímetros, para o solo controlado. 107, noroeste, variável, paciente, grato, vamos lá, solo controlado. Tango fora. Alfa Tango, decolador 26, controle 1208. 1-2-0-0-0. 630, Lima, mantém puxando a 0. A Lima mantém 1-0, 630. Salvador, 01. Tá chuto. Possibilidade de se manter por 1 minuto nessa posição? A gente está verificando.